pra todo mundo ver e ouvir que ela é a razão do meu viver. E é só chamar que ela vem e me satisfaz. Me faz tão bem, me sinto bem, ela é demais. Ela é demais. Meu amor, baby, baby, meu amor. Feliz estou, feliz estou. Meu amor, baby, baby, meu amor. Feliz eu estou. Ok, agora encontrei. Você é tudo que eu quero, agora eu sei. Não vou ficar andando por aí sofrendo à toa. Vou ser diferente e eu vou ficar numa boa. Não há palavra que mostre a minha felicidade, mas eu garanto que essa é a pura verdade. E agora eu sei, eu quero dizer que eu te amo. Eu não quero te perder. Meu amor, baby, baby, meu amor. Feliz estou. Quero te ver, eu me sinto bem quando estou com você. Eu quero sempre, sempre estar contigo. Ser mais e mais, bem mais que um amigo. Oh baby, baby, feliz eu estou. Um brinde a você, meu amor. Bem alto eu vou cantar, eu vou dizer eu te amo e não quero te perder. Meu amor, baby, baby, meu amor. Feliz estou. Pra todo mundo ver, yeah, yeah, yeah. E ouvir que ela é a razão do meu viver, razão do meu viver. E é só chamar que ela vem e me satisfaz. Me satisfaz. Me faz tão bem, me sinto bem. Ela é demais. Ela é demais. Meu amor.